Caminhando, rimando, representando, sem engano. Passa um pano, bola um plano, distante do cano. É sopa branco e preto, sem defeito. Mantendo atitude, com respeito. A pancada sonora, que não escolhe a hora. Pra te fazer dançar, sem ser vulgar. Só que alivia, contagia, noite e dia, quem diria? A nossa apologia, poesia. Pra gente dançar, deixa o som te envolver. Deixa esse som te levar, te levar. Ponta a ponta, trilha sonora consta. DJ Eric J, prepara os toca-disco que é a maior responsa. Marcante, vibrante, meu som alucinante. Sempre marcante no falante do motor possante. Com minha preta, loucura, que treta, doideira pura. Beleza feminina com a pele escura. Vem com a gente dançar. Deixa o som te envolver. Deixa esse som te levar, te levar. Não dá pra parar, sinta a música no ar. Só dançando pra saber, você vai se envolver. Não dá pra parar, sinta a música no ar. Só dançando pra saber, você vai se envolver. A cidade dorme e você aqui. Bom pra você, bom pra mim. Rever amigos que não vi há muito tempo. O clima é bom, aproveite esse momento. Se quiser é só chegar. Vem com a gente celebrar. Não importa a sua cor. Viva a vida e o amor. Se quiser é só chegar. Vem com a gente celebrar. Não importa a sua cor. Viva a vida e o amor. Não dá pra parar. Sinta a música no ar. Só dançando pra saber, você vai se envolver. Não dá pra parar. Sinta a música no ar. Só dançando pra saber, você vai se envolver. Vamos lá. Só chegar. Vem curtir na moral, valorize sua vida, hein? Ritmo funk, uma nova trilha, sou careta e tal. Lúcido, porém, baseado na escritura, vou mais além. Desse jeito é, almejo melhor pra se destacar. Não precisa de pó, a noite seduz. Fim das ilusões, simula alegria, engana corações. A batida induz, traz alegria. Não se esqueça do amanhã, tem um novo dia. Daqui, Don Slim, Vila Sul na pista. Vem com nós nessa batida. Meus parceiros que fazem da noite uma grande viagem. Salve, salve, coroa e mãe. Tamo junto, é que sou fã. Tô preto, avinei. DJ Mil, hoje clã. DJ Kim, Zonzalha, Erei, Carol. Sinistro, Winston, Black Man, Chocolate, Leste, Lotus, DJ Cia, KLJ, Sintonia. Na batida, salve.